quero saber se vocês estão prontos para louvar nessa noite. Eu disse, eu quero saber se vocês estão prontos para louvar nessa noite. Vocês acreditam que Deus é mais? E existem fases que parece que todos te perseguem. E meio a toda essa confusão, você só quer sumir, quer fugir. Fases que não sabe nem pra onde ir. E aí, quem vai te tirar dessa bagunça aí? Saiba que ele te acompanha nessa fase aí. Basta que você tenha fé que ele observa ti. Sabe-se que as lutas sempre hão de existir. Até que não mais estejamos nessa terra aqui. Saiba que o inimigo quer te iludir, te iludir. Dizendo que nunca vai sair daí. Lembre que durante a luta tem que insistir, persistir. Sempre avante e nunca desistir. Se sentir que tá difícil, então se lembre que pode vir luta maior que a que possa resistir. Vou repetir, pois nunca é demais. Levanta sua mão. Deus é mais. Eles só pensam no dinheiro, só que Deus é mais.